Então, no A0, com a primeira curva à direita, na saída da Elveda, após bridge, a cena transponde a 5-1 no 5-6, o controle da PR 120, decimal 8, é Torre, 1-1-8, decimal 6. Na proa de Cogbo, a chanela é 304, grato. No 399, cotejamento correto, chame para puxa e saneamento. A série 2231, autorizado. Puxa e saneamento, chame táxi. Muito grato. Autorizado, puxa e back, saneamento. A série 2231. Bravo que o índice toda a rotatória. Cinco, dois, quatro, um, prossiga. 241 na guarda de copo. Vai na proa de toque. Tá 3217, 1, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, cabeça 1-0, vento 1, boa tarde. 6342, Petrolina. Boa noite, bom voo. 25, boa noite, bom dia. Salvador, gol 1077 para pushback, acionamento, posição 8. Aguarde, gol 1077 para push. Aguardando, gol 1077. Paulo Passaria 2231 acionado, está com 5-1 a bordo, 4 horas, 5 horas de autonomia, alterna Brasília para Paulo Passaria. 3217, boa tarde, contato radar, sou a nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3217. 118, decimal 6, passarei 2231. Gol no 077, após a passagem do Alfa Tango 72 da Passaredo, está autorizado o pushback acionamento. Após a passagem da aeronave da Passaredo, ele pushback acionamento, gol no 077. Gol no confirma em posição, voo no 399. Pista 3.000 pés, ajuste de altímetro no 019. Cinco 241, copia. 241, está autorizado Monte Claros. Nível de voo 200, decolada pista 10 com a primeira curva à direita na saída árvore, após direto conquista, depois conforme rota, assento transponder 5167, controle aéreo 10 decimal 8 e a torre 1918 decimal 6. Tango Mike Terra, como copia o controle? 231. Dois, três, um, autorizado Aliane decolar, pista 10, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizado Aliane decolar, passaredo. 231. 231. Escuta. Ok, tem um companheiro seu executando no 8, o senhor vai atrasar um pouquinho o push, não é isso? Ok, porque ele já completou no 8, então aguarde, assim que ele passar a calda, o senhor execute o pushback. A intenção é que fizesse simultâneo, mas ele já completou ali no 8. Assim que ele passar a calda, o senhor execute o seu pushback. Pelo ISC, reporte ao final de 2 milhas, cabeceira 17, vento 130 graus 08 nós, ajuste no 019. Apta 8487, desça 2 mil pés. O 4206, vetoração para sequenciamento, mantém a proa 030. Esquerda proa 030, limitado ao curso do localizador. Esquerda 030, limitado localizador 4030. Limitado 50 também? Agora 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil, no 09, 4230. Solo gol no 077 para o táxi, 105 a bordo, alterna Campina, 3 horas e 30 de autonomia. Ono 20, décimo 8, passaredo. 2231. Frequência 118, décimo 6, ajuste no 019. No 019, Lívia baixo, será o ponto de espera da 10, Lívia. E 68 mesmo, o ponto de espera da 10, gol no 077. 200, Momo, passaria 2231. 206, desça 3 mil pés. 3 mil pés para 206. Índia November Alpha, Torre Salvador, 11862, é com pouso. Torre 11860, Índia November Alpha. Índia November Alpha, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Recordará no final de 3 milhas, 17, Índia November Alpha. DC 27, 3 horas e 20 de autonomia e alterna Belo Horizonte. Mike X Delta, desça 500 pés, está avistando o campo? Prossegue seu avistão até o ponto de espera da pista 10. Segue como número 2, atrás do Alfa e companhia Gol. Paciente livre tático número 2, está atento ao Gol. Estou 24 horas. O farol de Itapuã aguardando instruções para prosseguir sinal dando 7. Mike Eco Delta. Termina dessa 2.000 pés. 2.000 pés, só 2.000. 2.009, prossiga. Para qual tempo, para dar uma vez? Mike Copa, 5.209. Voz para cópia, trip 5.209. Guardando. Salvador, boa tarde. Voo 1077, próximo a ponte espera da 10, pronto. Voo 1077, uma boa tarde. Condições de alinhar a decolar sem parada? Arquivo, voo 1077. Ok, ciente. Autorizado ingresso e decolagem sem parada. Pista 10, vento 130 graus, 109. Voo 1077. E de alinhar e decolar. Pista 10, voo 1077. Salvador, muito boa tarde, aqui na cargo 8487, uma boa tarde. Complete aproximação, guardando informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Como temos um tráfego agora na curtíssima sinal da 7 e um tráfego que vai fazer espera no setor norte. Sem interferir com esta aproximação e a aeronave 737 da Gol iniciando a corrida de decolagem. Índia November Alpha, ao final de 3 milhas, irá realizar 360 com curva à esquerda, guardando instruções. Fico 209, está pronto para cópia? Com 209 autorizada a vitória da conquista, nível de voo 200, decola da pista 10 com a primeira curva à direita na saída Arbor, após direto vitória da conquista, sendo transponder 5401 no controle da PR 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 6. 209 autorizada, nível 200 para a vitória da conquista, decola da direita com curva direita após saída Arbor, após direto vitória da conquista. Tudo 209, protegimento correto, sempre para posicionamento. Tá bom, tá 077, decola os 45, controle 120, decimal 8. 208, 077, boa tarde, obrigado. Boa. 8487, autorizado pouso, vento no 30 graus, 089, ajuste no 09. Trip 524, mantém um ponto de espera, guarde para decolagem. Guardando. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, final. Azul 4206, boa tarde, reporte passando marcador externo. Portará no externo 4206. Engenho Navarro, pode prosseguir para sinal do 7 e informa aí eixo da mesma linha. Tráfego agora 767, aproximadamente 2 milhas da cabeceira no 0. Até mais. Dono 925, copia. 5241, condições de decolar 5 autorizados. Afirma, atenção. Posso passar do tráfego na curta, então ali mantém preparando-se. Índia November Alpha, eixo da 17 se encontra livre. Tem autorizado pouso vento no 30 grau 089. Ajuste no 09. Índia November Alpha. Livre, pouso 17, Índia November Alpha. Brasília 360 pelo Zulu 17, decolando 10, sua direita. Descida da aba, transição era elétrica. 517 no transponder, 208 controle. Confirmando 5171 no transponder, gol 1925. 5171. Regimento correto, sempre para posicionamento, gol 1925. WS. Acione identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 050 na vara, agora 390. 7 no solo aos 47 ao livrar direita, chame 121 no decimal 9, agilizando na medida do possível. 84, 87, 89. Ok, irá seguir a retaguarda do mesmo, com a base pela direita da pista 17, reportar na final para prosseguir o táxi. Vento no 40 grau 089, ajuste 10019. Mike Eco Delta. Está autorizado prosseguir a retaguarda do Embraer 90 que passou o marcador externo, com base pela direita da 17. Reportar na base. Centro, receita a passarela 2231. Quando vai a possibilidade de voar para a direta de barreira, senhor? Quase coordenação. O azul 4206 baixou e travou a 3 milhas, capitão. 5241 da tripa, autorizada a decolagem, vento 140 graus, 089. Azul 4206, tráfego avistado, completa aproximação, aeronave ATR iniciando a corrida de decolagem, vento 140 graus, 089. Ajuste no 09. 09, aguardando, 06. Novembro Alfa, seu solo foi aos 49, autorizado backtrack, reporte pista livre. 5241, tá abortando a decolagem. Tango Mike Sierra, recebe o controle agora. Táxi. 2-4. Tem condições de livrar a próxima direita, agilizando? Tá livrado, 2-4. Tá ok, livre então a próxima direita e para o próximo táxi, 1-2-1 desse mandado. 2-4. Azul 4206, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 grau, 089. Ajuste no 09. 09, livre pouso, 4206. Bono 399, após a passagem do tráfego na curta final, a linha mantém. Após a passagem do tráfego na final, a linha mantém o 399. Ok, gente, estacionário de frequência. Correção para o táxi, está com 50 a bordo. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera do ano zero, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 1865219. Tem táxi via Índia Alfa no ponto de espera 1865219. O 5219 só me confirma a autonomia? 4 horas. 4 horas, obrigado. Azul 4206, no solo ao 50, livre à direita, mantém a posição, chama o solo 121 no decimal 9. Direita, mantém 219, para fazer a solo, boa tarde, Azul 4206, então. 206, boa, continue seu táxi, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte antes da Juliette, 4206. Grau 089. O Jovem, estou com o sinalizador? Afirmativo, está ingressando, está no 43 aqui, posição 4. Ah, ok, sente. Obrigado. Nada. Número 1 está autorizado. Reporte pronto para o táxi Goro 925. Autorizado não, na Goro 925. Trip 5219, autorizado alinhar e manter pista 10. Goro 077, chame Recife no 25.1 no bom voo. 251, obrigado, boa tarde. 077. Voando 399, decola 52, controle 120.8. 208, obrigado. 399. 399, boa tarde, contato radar com 360, saída da Elfa. Confirme para o 399. 360 para o Odida Elfa. 360 para o Odida Elfa, voo 1399. Vento 1, 40 graus, 089, autorizada a decolagem, pisto no zero. Volta pista no zero com a primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, após bridge, a zona transponder 5172, controle aéreo 120.8, a torre 118.6. No 755, cotejamento correto, chame para posicionamento. Tempo 5219, decola 54, controle 120, decimal 8. 087, obrigado, bom trabalho aí. Obrigado, bom. Boa tarde. 5219, boa tarde, contato radar, sua nível 200, saída Arbor. 200, saída Arbor. Azul 4206, sente, mantém a posição após o início do táxi do Boeing 737. Estou autorizado ingresso de LED, portão 01. Só o trip 5241. Para pushback e acionamento. Aguarde para posicionamento trip 5241. Taxi go 1985. Está com 132 a bordo. Para 24 horas. Alterna com. Go 1925, autorizado. Táxi até a ponte de espera da pista 1-0, via Índia Alfa, na ponte de espera chame a torre 1-1-8, sinal 6, ajustado 1-0-1-9. Índia Alfa, 2-6-9, ao DQ. No elevacional, chame táxi. Negativo, mantenha o perfil 3190, número 2 na próxima. boa tarde, gol 925, ponte espera no zero, capitão. Gol 925, autorizado a linha decolar da pista no zero, vento 130 graus com 08 nós. A linha decolar da 10, gol 925. Autorizada final do ILS-X3, reporte estabilizado ao autorizador. Portará estabilizado, Bono 395. Passarido 2231 no centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8, bom voo. Passarido 2231. Prossiga. Recife, 1260, alterno 1288. 260-288, passaredo 2231. Gono 399, centro Recife, 133, decimal 25, boa tarde, bom voo. Recife 13325, bom 399, obrigado, boa tarde. Zona 755, aguarde para pushback, você não vai? Ah, tudo que eu tô aguardando, zona 755. 5241, 3,5 de autonomia, 27 QOB, alterna Belo Horizonte. 3,5241, autorizado táxi da ponte para da pista na zero, via pátio. Índia, Alfa no ponte para chamar a torre, 198, sinal 6, ajustado 1019. Entre em táxi, pátio Índia, ponte para chamar a torre, 118. 5 decolou 00, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 08, lá. Patrono, o solo. Escuta, solo, 5241. As instruções de saída são as mesmas que foi fornecida anteriormente, ok? Paciente, senhora. Decola, árvore, futuro vai à direita. Correto. Colocar uma previsão para o posição 175 da Gono 3. Gono 755, após a passagem da TR da Trip, está autorizado para o posicionamento. A 360, sai da árvore. 08 nós. Salvador, boa tarde, Gona 395, estabilizado, baixado, travado. Boa tarde, Gona 395, altímetro 1019, continua a aproximação, guarda a pista livre. Aguarda. Gona 12 pro Adi e Itapi.